controle, por favor. Boa noite. Webjet 510. Webjet 5890, aciona identificação, autorizado chegada a CARI, desse mantém o nível 060. O ajuste 10 no 3. Ajuste padrão, desce ao 060 na CARI, 810. Oito na zero, aguarde procedimento de LS Lulu para a pista 28. Lulu 28, 890. 273, não escuta? Tá escutando. Gente, houve uma mudança aqui no perfil da sua saída. Perfil, a saída permanece a gole, porém vai manter a radial 259 do VOR Salvador por 80 milhas, 80 milhas, após voo à posição Brit, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta o Zulu 190. Então, permanecendo a gole, após mantendo a radial 259 por 80 milhas, após 80 milhas, Brit, intercepta o Zulu. Afirmativo, gol no 273, cotejamento correto. Trip 5241, ready to copy? Go ahead, ma'am, 5241. It confins flight level 340, runway 28. Left turn after takeoff runway 28. Gole departure. Intercept and maintain 259 radio Salvador VOA until 80 miles. After fly bridge position, Bravo, Romeo, India, Delta, Echo position. Then fly upper Zulu 16 via. Salvador departure 119.35 squawk 5433. And clearance to Confing level 340. Takeoff runway 28 after takeoff turn left and procedure to call departure. Maintain radio 259 from Salvador VOR. Then flying heading 3G position and intercept the Zulu 16. Request departure 119.35 and squawk 5433. 5241. Ok, maintain 259 radio Salvador VLA until 80 miles, ok? After bridge position. Affirmative. Maintain radio 259 from Salvador VLA and flying heading bridge position 35241. Salve Salvador, tá 3197. Boa noite. Box 8, pronto pra cópia Galeão. São 3197, Galeão 360, informação uniforme, aguarde para cópia. Aguardando. Trip 5241, readback correct, report ready for startup and push. 41. Yuna 776, desse mantenha 3 mil pés. O ajuste no 0 no 3. 3.013, com 776. Webjet 580, desse mantenha 4 mil pés. O ajuste no 0 no 3. Para 4.013, 580. Zero decolado ao 5-1, chame controle 1 na decimal 3-5, bom voo. 935, boa noite. Oi, boa noite, vão no 940. Gol no 940, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, sub mantenha nível 360. Subindo na vale 360, 940. Decola da pista 28 com curva à esquerda após a decolagem. Perfil da saída Gole. Intercepta e mantém a radial 259 do VOR de Salvador por 80 milhas após voa para posição Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco. Controle 119.35, aciona 5436. Autorizado Galeão 360 via Upper Whisky 50 até Bidev, após Upper November 857, Teste Seguro, Porto Seguro até Upper Zulu 16, segue na Upper Zulu no 4, até o Galeão. Decolada 28, curva esquerda, faça na radial 259 por 80 milhas após voar Bridge. 1935 ao controle, 5436 ao transponder 3197. CAM 3197, cotejamento correto, chame pronto para acionamento, puxa portão 08. Camarada, obrigado. Procedimento ILS Zulu da pista 28. 060-1013, ILS Zulu da 28, identificou, tá 3603. Patango Juliette Bravo Delta, contato radar, 60 milícia do oeste do VR de Salvador. Aciona identificação, mantém o nível 050, time pronto para descida. Semana descida, tá com... Patango Juliette Bravo Delta, voe na praia de Cari. ILS Bravo Delta, vem na praia de Cari para a chegada Cari, aguarde procedimento de ILS Zulu da pista 28. Paciente, ILS Bravo Delta. Tango Juliette, Bravo Delta, confirme proa. Sim. Circuito na zero, desse mantenha 3 mil pés, o ajuste na zero na 3. 03, autorizado o seu táxi. Amaral, 73. Objeto 5890, reduza para 1970 nós. Reduzindo 1970, 5890. 1776, confirma estabilizado. Afirmo estabilizado, 776. 1776, complete final de semestre, 1986. 1886, 776. Objeto 5890, desce para 2000 pés, o ajuste na 03, autorizado ILS, reporta estabilizado no localizador. Para 2000, reportaré estabilizado, 5890. Você confirmar o vento? 210 graus com 1,612 de nós. Chame Centro Recife no 3325, alterno no 288. 3325, 288. Bom, 990. Eco, Mike Terra, 1600, gol 776. Sente no 776, livre pouso na 28, vento 200 graus com no 5 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso, voo no 776. 5241 on Apton 3 cleared, call me to text. 5241. Centro Recife, boa noite, passarinho 2224 na proa de Cari. Passarinho 2224, este é o controle Salvador, acione identificação, autorizado chegada a CARI, desse mantenha o nível 060, o ajuste no 03. E 13 no 0, confirma 060? Esse mantenha 060, passarinho 2224. 060, 2224. Paulo Salvador, eu tô 3197 pronto para o puxa acionamento, box 8. 08, autorizado, 3197, chame táxi. Autorizado, chamar para táxi, 3197. Utilizou o localizador 5810. Webjet 5810, complete final da minha torre, 1986. 86, até já. Salvador, muito boa noite, Webjet 5810, estabilizado o localizador. Boa noite, 5810, reporte externa, corrijo, reporte campo à vista. Portará, 5810. 776, solo 01, no livre à esquerda, chame solo 121, decimal 9. 129, voando 77. Alfa Vista, 58 no 0 da web. 158 no 0, vento 210 graus, cono 612 de nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Ciente, 1013 aguardando. Salvador, Lula 273, 178 a bordo, com 3 horas e 30, alternando Guarulhos para o táxi. Cliente no 273, prossegue seu táxi via Índia e Alfa no Positário da Samar Torre, 1186. Ok, Índia e Alfa no ponto de espera, 186, é o gol da 273, confirmando o fim da 282. O 1776 irá manter a posição. Temos um banho da companhia que já está iniciando o táxi e irá prosseguir via Índia. Após o mesmo, autorizado a prosseguir via Índia para o 01. 1884, informação e uniforme. Gol no 884, acione identificação, autorizado chegada CARI. Vê se mantém o nível 060, o ajuste em Salvador no 03. Chegada a CARI com 1884, identificou desce ao 060, tem de bug, deixou 0 na 3. Identificação, autorizado chegada CARI, desse mantém a nível 070, o ajuste no 03, aguarde procedimento TLS Zulu da pista 28. 3-5-2-4-1, wet for taxi, people on board, 5-1 endurance, 4 hours alternate, Galeon. Estilo Fox. Was that trip 5241? Clear text via Juliet and Alpha on holding point runway 28, call tower frequency 1186. Juliet and Alpha, 2 runway 28, when ready 1186. Have a nice day, man. Trip 5241. Go ahead. We are not have conditions to proceed to taxiway Juliet. Maybe we are proceeding to taxiway Kilo. Cleared via Kilo. After the Boeing from Go. Roger. Follow aircraft Go. I'm 241. Paulo, boa noite. Webjet 5890, livrou na sua escuta. 5890, boa noite, mantenha a posição, irá aguardar duas aeronaves taxiar a Alfa, uma da companhia Gol e a outra da Trip, após a mesma, autorizado para seguir via Alfa e reportará antes da Juliette. Após o Trip, então, a segunda aeronave vai ingressar via Alfa, aguardante da Juliette, 5890. Salve Salvador, eu tô 3197, pronto para o táxi, 145 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterna Guarulhos. 145, 3 horas e 10, Guarulhos, confirme? 145, 4 horas e 10, Guarulhos. Copiado, são 3197, tem seu táxi autorizado via pátio 3 e me chame na saída do pátio 3 para prosseguir via aquilo. Gente, autorizado até o pátio 3, então, reporta para ingresso na Kilo 3197. No zero, já observando o trip, ingresse Alfa e prosseguindo até antes da Juliette. Ok, está ingressando a Alfa, vai chamar a sua Juliette. São 3197, vai observar o Boeing da Webjet, que já está prosseguindo via Alfa, e após o mesmo, prossegue via Kilo, e no ponto de espera da 28, chame a torre 1186. Prossegue atrás do tráfego da Webjet, via Kilo, Alfa Golf, ponto espera do 28, 18-6, 3197. Ok. Reporta estabilizada no localizador, 2224. 2000 pés, reporta estabilizado, 2224. Salvador, 3603, na aproximação final. 3603, reporte campo à vista. Reportará. 10. Ok, Juliette para 10, 5890. Tem para o radicário 2224? Passaria do 2224, foi autorizado o ILS Zulu, mantém a chegada. Certo. Salvador, Luna 273, próximo. Luna 273, confirma a transmissão muito baixa. Próximo ao ponto de espera da 22, pronto. Pronto, Luna 273. Gente, mantém o ponto de espera. Mantendo, Luna 273. Uniforme, boa noite, Paz, que encontras? Estamos no lugar da Airstar, é o Papa Charlie da Uniforme. Copiado, vai, intenção de decolar da 17 ou da 28? Da 28. Copia 380 para Congonhas. 380 para Congonhas. Autorizado Congonhas, nível 380. Vai prosseguir via Brise após o Zulu no meio. Decolagem da 28, a curva esquerda, saída Golem. 11 intercepta, radial 259 de Salvador. Voa por 80 milhas após Brise, Bravo Romeu, Índia Delta Eco. A frequência do controle 19935 e o transponder 5441 no cotejo. Gente, aguarde ILS Zulu da pista 28 para procedimento. Decola da 328, curva à direita, agora. Eu não copiei 11 milhas, 859, Salvador, 80 milhas, Brito, 119, 35, 5, 4, 4, 1. Após decolar 28, a curva será à esquerda, ok? Negativa direita. Na esquerda, o senhor irá prosseguir na saída Gole, onde irá interceptar a radial 259 de Salvador. Irá manter esta radial por 80 milhas de Delta Mike Echo de Salvador. E após 80 milhas, a proa Bridge. Salvador por 80 milhas, após a proa Bridge. É o Charlie Tango Uniforme. Copiado, Charlie Tango Uniforme, CLB. CLB. 05, acionamento e táxi irá chamar a torre em 1186. O Charlie Tango Uniforme. Lula da pista 28, reporte estabilizado no localizador. 1884, desce para 2000 pés, ajuste 10013, vai informar estabilizado. 1884, pista 28. Solo aos 1-2, livre à esquerda, antes da Alfa, chame solo 1-2-1-9. Livre à esquerda e chama 219, obrigado, da 3603. Salvador Tower, good evening, Prime Flight 241, 121-8, number 2, ready. Roger, maintain position holding short, 5241. Maintain position, 5241. 1-3, vice kilo, Fox. Então, 3560, desse mantenha 4000 pés, o ajuste na 0 na 3. Desse mantém 4000 pés, na 3560. For one, line up and wait, runway to wait. Line up and wait, runway to wait, 5241. Finalizado 2224. Passaria do 2224, complete, final chame a torre no 186. 118-6. Ingresso Juliette para o 07. Juliette 07, tá 3603. Salvador, papapapa, Charlie Tango Uniforme na Aerostar para acionar. Direcionamento, chame para o táxi. Torre, eu passaria 2224 estabilizado, muito boa noite. Boa noite, 2224, reporte campo à vista, a última aeronave avistou a 1400. Certo. Transmissão 360-1273. Muito boa noite, é o TAN 3662, cruzando 190 para 160, estamos com a Vito. TAN 3662, acione identificação autorizada chegada CARI, vê se mantém o nível 050, o ajuste no 04. CARI 050, 104, TAN 3662. Gente, vento 200 graus, cono 39, altímetro no 04, aguarde pista livre. Certo. 5241, clear to take off runway 28, wind 200 degrees with 13 knots. Clear for takeoff runway 28, 5241.